905, autorizado linha de decolar, pistão 10, vento 130 graus, 90 nós. Táxi via Pátio Índia 186, espera justa na 0, não tem. Com 1015, Pátio Índia 186, lá no ponto espera, obrigado. Fala, bom dia, minha transmissão no Patilo. 311, bom dia, aguarde, coordenação em top. Aguardando, aí dá rabo. Gol 985, decolado aos 3-2, controle 120, decimal 8. 08, já. Entra autorizado, Augusto, no 4, quarto ataque. Autorizado, vai colocar ataque depois do gol. 311, no cópia. 311? 311, autorizado, Guarulhos, 1360, eu tenho o gol 21. Decola no 0, curva direita, saída Arbo, Elefa, controle 120, decimal 8, transitando 5441. Autorizado, Lindo 3-0, Guarulhos, depois do 8-5, decola na 0, curva direita, na Arbo, Elefa, 208, 441 na Transponder, Oxané, 63 no 1. 63 no 1, correto, 3 meio nível, repasse pronto. Bem, portará. Minutos, alinha decolar pistão 10, vento 110 graus, 10 nós. Decola 10, tá? Salvador, bom dia, o voo 888, 3 milhas e meia do externo, estabilizado, piso algum. Gol no 888, reporte, marcador externo, baixado e travado, ajuste no 095, guardando pista livre. É ótimo, vou parar. Tonco L7-5811, com 129 de agora, 3 horas e 50, alternando com 5811 via Índia, ajuste no 095, 18,6 para certo. Via Índia, 18,6, 1,095, é o ajuste, 8,1. Autorizado pouso, pista 1,0, vento 1,20 graus, 099. 8,8, autorizado pouso. D59, decolando 37, controle 120, decimal 8. 3859, 208, bom feriado. Filho máximo, aqui, por favor. Está no máximo, gol no 888. 88. O Airbnb 5811 está visual com tráfego. O Boeing da Gol na curta final da 1-0. Visual. Sente após o pouso do meio autorizado ali e manter a pista 1-0. Faz o gol. Gol no 888, solo 40, direita solo 121, decimal 9. Direita decimal 9, 188. Solo Salvador, bom dia, gol 888, entrou na. 888, bom dia, táxi Alfa, mantém-se a Juliette. Alfa vai se manter antes da Juliette, 888. Autorizado decolada pistão 1-0, vento 1-20 graus, 0-5 nós. Fabiás 5811, decolado 242, controle 120, decimal 8. 608, você. Confirmando 120, decimal 8. 208, confirmado. Morro, Fabiás 5811. aquilo é feito. É, só um instantinho, pra foto do meu aquilo é feito. Solo muito bom dia, você né, 6311, posicionamento, posição 7. Teste, o 6311, autorizado, chame táxi. Posicionamento, você né, 6311. Aquilo é feio na disputa do solo. Apenas estamos aguardando aqui a notificação de chegar no sistema. Mantém escute e aguarde a cópia. Para cópia. Está autorizado, Vera Cruz. Meu bem, decola da 17, corredor axé, curva à direita. 19, após 120, decimal 8, é o controle. E a torre 18,6, 0117 no transponder. Está correto o protejamento, você está na base, não é isso? Chame a torre, passe lá, tem um convô e até a volta. Salve, Oceano M3, segundo contato. Família de 4 horas, Oceano da Leão, com 119 agora. Gente, o Oceano M3 está livre o tanque pelo pátio em Índia. Ponto de espera da 10, chame a torre, 18,6, ajustado meio 15, boa viagem. Descansado aqui, a família de tanque de abatimento, ponto de espera no principal. Meia na alfa hoje, né? Meia vezes, não até volta. Ducks Radio, já deu alinhar na cabeceira no 7, ano pronto. Muito Lux Ray, está autorizado a decolar pistão no 7, vento 1,00 graus, 09 nós. Lima Kilax Ray, decolado 257, informa o tráfego se aproximando para o farol de Itapuã, 900 pés, um helicóptero, 900 pés se aproximando na proa do farol de Itapuã. Afirmativo, porém não ajustado. Gente, o Lima Kilax Ray informa, corrigindo, não, o helicóptero é uma aeronave de pequeno porte, a 900 pés se aproximando do farol de Itapuã. Ok. Sente, controle 120.8. De Salvador, isto é o trip 5494, fui LS da 10, em Baixo Travado. Trip 5414, autorizado para uso pistão 10, vento 1000 graus, 08 nós, ajuste 1095. 5414 na trip 5.